Amém? Glória a Deus. Abraços. Amém. Obrigado, equipe. Meu sonho, gente, eu vou falar. O meu sonho é ver o Abi dançando com baixo. Rodopiano. O Odi. É meu sonho um dia. Estou orando por isso, tá? Então, se você está visitando a gente essa noite, nós temos aqui embaixo da escada, nós temos os kids acontecendo. Nós temos lá em cima uma sala de 0 a 2 anos, onde o pai pode ficar com a criança. Aqui embaixo, de 3 a 6, o Little Kids. De 6 a 10, o Nação Kids. E lá em cima, nós temos os teens, de 10 a 14 anos. Você pode estar direcionando sua criança, o seu adolescente ali para ter um tempo especial. Uma ministração focada, onde eles vão aproveitar e com a galera junto. Amém? Eu queria orar com a igreja antes de começar, porque eu sinto que Deus está nos chamando para um tempo novo. E Deus quer falar algumas coisas no nosso coração. Quer nos lembrar algo. E nos ensinar a passar um processo. Como foi falado aqui na ministração, que eu tenho sentido aqui, quando Paulo estava ministrando, Estava pregando, Paulo? Estava pregando. Eu falei, Deus, é só falar o amém que acabou. Porque eu sinto que o que ele orou com a gente, o que ele compartilhou, é a mesma coisa que Deus colocou no meu coração para essa noite. Então eu queria orar. Pai, nessa noite, nós abrimos o nosso coração a Ti. Pai, nossa história é contigo. Pai, tudo que temos aprendido na Tua presença. Pai, nessa noite nós queremos dizer sim, Senhor. Sim e amém para a Tua vontade. Sim e amém para cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Sim e amém para fazer e realizar conforme Tu queres. E eu, Pai, eu vou confiar na Tua presença. Eu vou confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém? Quantos creem, falam amém aí, bem alto. Amém. Obrigado, gente. Eu preciso desse feedback para ver se tem gente acordada, dormindo. Eu queria mostrar alguns slides antes da gente começar. Deus colocou no meu coração no começo desse ano para a gente conversar com os jovens sobre fé. Então a gente fez duas ministrações sobre fé e a gente falou, aqui eu tenho o nosso modelo importado aqui. E a gente falou sobre, como Star Wars está na moda, a gente falou sobre o despertar da fé. E a gente usou muitos paralelos para a galera entender o que Deus está falando com a gente. Mas para a gente entrar no que Deus tem para a gente como promessa, pela fé, para a gente atingir, nós precisamos ter atitude, a gente precisa andar com Deus, andar com as pessoas, a gente precisa ter uma santificação no nosso coração. A gente tem que lembrar que a liderança, ela está para apoiar você no futuro que Deus tem para você, não só para te bloquear, mas para te colocar no processo, para que Deus possa abençoar a sua vida. E também, mais do que tudo, a gente precisa ter fé, E a gente falou, mais ou menos, que algumas coisas a gente tem que fazer de atitude para que a gente possa atingir o alvo onde Deus tem reservado para a gente. Eu coloquei essa frase, queimando as pontes do passado e queimando as pontes que nos ligam ao pecado. Às vezes a gente quer viver uma vida de fé, a gente quer entrar no sonho que Deus tem para a gente, mas a gente deixa comunicações, pontes com o pecado. E nessa noite a gente tem que destruir elas. Para que a gente não volte à antiga vida, antigo modo de viver, e a gente possa caminhar para um tempo novo que a gente não conhece em Deus. Porque fé é levar você para um lugar onde você nunca foi. Para Pedro foi andar sobre as águas. Quem estava aqui domingo passado ouviu o Jackson pregando que ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. E entrar numa terra prometida, nos sonhos de Deus pela fé, mesmo que sua fé seja pequena. Quem sabe no teu coração você está falando assim, tudo bem, mas é fé para os grandes homens de Deus. Não, você é filho de Deus. E se você tiver uma fé, mesmo que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, e se você comprar nessas lojas um grão de mostarda, gente, é um ponto, é pequeno, mas cresce uma das maiores hortaliças, a Bíblia diz. E isso comparado à fé, quando colocada na forma correta em Deus, no Senhor Jesus, Ele pode te levar além. E se a gente pegar esse versículo em Marcos 11, 23, fala assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, eu amo esse versículo, porque ele reduz um pouco a fé de uma forma prática, ele fala assim, se você disser a este monte, erga-te, lança-te ao mar, parece doideira, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que será feito aquilo que você disse. E ele termina dizendo, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto oração pedirdes, receberás. E assim será com você. E assim é o processo da fé, onde Deus quer desafiar a gente a andar pela fé. E a gente começou uma série, né? Uma série de na Nação Jovem sobre o despertar da fé, onde cada jovem possa conquistar o seu futuro e ele possa realmente conquistar pela fé. Mas uma coisa que Deus colocou essa semana no meu coração, e Deus me desafiou a colocar aqui nessa noite, foi que o justo viverá pela fé. Né? Mas o justo viverá pela fé, como está lá em Abacuque, mas a fé, ela não é desprovida de provação. Se você ouviu bem o testemunho do Paulo, ele não falou, gente, tudo foi mil maravilhas, e eu me dei bem a vida inteira, nunca ruim aconteceu comigo. Eu nunca fui repreendido, eu nunca fiquei... Ele não falou isso. O que ele falou? Teve momentos na minha vida onde eu tive dificuldades. Teve momentos na minha vida onde eu fui provado. Teve momentos na minha vida que eu fui pressionado, que eu fui esmagado. Eu sofri. Deus não deixou de ser Deus. Deus continua sendo Deus. Mas naquele momento houve sofrimento. Houve dificuldades. E ele com a Patrícia, o que eles fizeram? Eles oraram, falaram, Deus, nós cremos. Pela fé eles agiram. Até Deus colocar eles numa posição onde eles estão hoje. Não estou dizendo que uma posição onde um é melhor que o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Mas no sonho e onde Deus quer colocar cada um de nós. Cada um tem um chamado, tem alguma coisa para ser realizada com a sua vida com Deus. E é isso que Deus quer fazer. Então, fé não é desprovido de tribulação, meu amado. Lembra disso. Fé, ele vem acompanhado. Parece que quando você pega o pacote, vem junto. Fé, tribulação, dificuldade. Porque se você não precisa de fé para andar, não é fé. Quem sabe é pensamento positivo. Quem sabe é uma esperança que você sonha. Mas a fé bíblica, ela tem uma base. E essa base se chama a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o que Deus nos fala, né? E eu lembro que muitas coisas eu passei também na minha vida, né? Eu sou bem mais jovem que o Paulo, não tanto quanto ele, né, Paulão? Né? Mas Deus me provou muito, Deus me esmagou muito num processo. Eu lembro que quando eu acabei minha faculdade, eu tinha que fazer um curso, que nem o advogado faz da OAB, né? Eu tinha que fazer um curso para passar numa especialização. E eu orei. E eu falava, Deus, eu sou crente. Deus, eu te amo. Eu não falto à igreja. Eu leio a Bíblia. Eu faço devocional. Eu me entreguei para o Senhor. Eu até ergo a mão na igreja, Deus. E veio a prova. E eu prestei em 3 lugares. Num, não passei. No segundo... não passei. Gente, aquilo começou a me dar uma agonia. Eu de chinelão em casa de férias, todo o meu histórico de ter estudado tudo, aquele sonho de tentar caminhar para o futuro e nada acontecendo. O que, que eu fiz? Eu fui para o hospital, eu dei 7 voltas ao redor do hospital, eu orei, eu jejuei, eu fiz de tudo que eu poderia fazer, eu estudei, fiz a prova, daí saiu o terceiro resultado. Né? Eu entrei. Mas só que eu tinha sonhado em estudar no lugar número 2. Na minha cabeça, aquele era o sonho. Né? E daí, puxa, eu falei, vou começar aqui mesmo. Né? E todas as pessoas falaram, não, você está num lugar bom. Esse é o lugar, olha, o melhor que você poderia. Não, mas eu pensei naquele, não, fica nesse. E eu entrei nesse, comecei a fazer minha especialização. Né? E daí, eu fui chamado, algumas pessoas desistiram do lugar 2 e me chamaram. E eu lembro de ter sentado naquela cadeira, e aquele professor que eu já tinha tido muitas aulas, muitas conversas, eu sentei na cadeira, ele falou assim, então Adriano, tanta coisa que você já passou, e acabou dando certo, né? E aquele dia caiu uma ficha em mim, eu falei, puxa, é mesmo, né? Tanta coisa, e Deus abriu uma porta agora, não abriu uma, abriu duas. E depois eu entrei num dilema, o que escolher? E eu acabei continuando fazendo a minha especialização, mas Gente, foi muito sofrimento para chegar lá. Porque quando a gente lembra da história de alguém, a gente só olha o antes e o depois. O meio ninguém quer olhar. É ou não é? O livro, você quer ler o livro, né? Síndrome de romance. Todo cristão tem. Ah, eu só quero saber o meu começo e o meu fim, Deus. E o meio? Ah, não. Eu leio a primeira, a segunda, a terceira folha e o final para ver o que acontece com o mocinho. Porque eu não estou interessado pelo meio, né? E Deus quer tratar a gente. E eu lembro que quando eu me converti com 20 anos de idade, né? E desde que eu me converti, eu tinha um sonho. Eu falei, eu quero ser um pastor. Eu falei, achei o que eu quero ser na vida, eu quero ser um pastor. E eu comecei a sonhar, a orar por isso. E no meu coração, quando eu orava, aquela coisa queimava. Eu falava assim, é isso que Deus tem para mim. E eu lembro de eu ter falado com muitos líderes, autoridades naquela época. Eu falava assim, puxa, meu sonho é esse. Ele falou assim, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, isso não vai se realizar aqui. Isso não vai acontecer. Eu falei, Deus, eu não estou te ouvindo direito. Puxa, o que está acontecendo? Eu estou errando o alvo. Eu estou planejando errado. O que está acontecendo, Deus? E passou o tempo. Deus continuou falando comigo. Deus continuou falando comigo. No meio do caminho, outras pessoas falaram assim, é um sonho de Deus, isso vai acontecer. E, gente, eu fui muito tratado nesse meio tempo. Pode acreditar. Quem é jovem sabe que a época que mais ser tratado é nessa época. Né? E a gente foi tratado. A gente foi consertado, Deus arrumou. Gente, de mim saiu autossuficiência, de mim saiu soberba, de mim saiu eu posso sozinho. De mim naquela época saiu muitas coisas, com aquelas coisas, entre aspas, negativas que estavam falando para mim. E 19 anos depois, né, aconteceu o que Deus tinha falado no meu coração, o que iria acontecer. Mas há um processo no meio de tudo isso. Gente, a vida cristã, ela tem começo, meio, meio, meio e fim. Ela não é só de começos e fins. E quem já viu a Era do Gelo? Quem já viu a Era do Gelo aqui? Tem um esquilo que tem uma noz ali que ele sonha em pegar aquelas nozes. Ele toca as nozes, mas na hora que ele vai acabar, nada acontece. E ele persiste no 1, persiste no 2, persiste no 3, tem a Era do Gelo 4. Ainda não pegou, quem sabe na Era do Gelo 57 ele ganha. Mas o final dele não chegou. E parece que a nossa vida cristã, muitas vezes, é desse jeito. É o jeito onde, puxa, eu sonhei, Deus falou, a Bíblia diz, e nada aconteceu ainda. E a gente, muitas vezes, olha para Deus e fala, Deus, cadê você? O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus paciente, que sonhos e paz têm a nosso respeito, e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E cadê? Cadê? Quem sabe você pensa que se você não casou, você fala assim, cadê? Cadê? Cadê a pessoa do meu lado, Senhor? Quem sabe você quer conquistar sua casa própria, está trabalhando, guardando, fala, cadê Deus? Puxa, estou sendo fiel, eu dou os dízimos, eu ando na tua casa, vou no GP e não falto. Neguinho ali falta e tem a casa própria, Deus, eu não tenho ainda. E você começa a viver com Deus, essa neura, essa ansiedade. E Deus conhece o nosso coração. Mas lembra, meu amado, tem dois caminhos onde você pode conquistar cada coisa na sua vida. Um jeito é o jeito natural, um jeito fácil, onde você pode conseguir anulando a opinião de Deus e sem incluir a Deus. Fui lá e comprei. Bíblia, Deus. Ou você pode conseguir as coisas do meio difícil, que é espiritual, incluindo a Deus em tudo, em cada decisão que você vai tomar. Deus, é da tua vontade. Deus, o que eu faço nessa área? Deus, qual é a tua vontade nesse momento? Deus, por que tanta espera? E há duas maneiras que a gente pode viver. Eu queria falar hoje dessa maneira espiritual. Dessa maneira onde você tem que se relacionar com Deus. Dessa maneira onde você está embaixo, né, das asas do Senhor Deus Todo-Poderoso. E onde Ele pode falar no teu coração, Ele pode indicar o caminho, Ele pode corrigir o teu coração, Ele pode fazer você ir numa posição muito além. Sabe por que Deus não dá muitas coisas para aquele que é muito neófito, muito novo na fé? Sabe por que Deus não dá muitas coisas para aquele que não está preparado o coração? Né? A gente falou para os jovens isso ontem. É porque, pensa num jogador de futebol que acabou de ganhar seu primeiro milhão. Primeira coisa que ele faz, o que é? Comprar um carro. Carro importado, pega 220 km em um segundo, e ele quer pisar. Ele não tem maturidade, não tem discernimento, não tem coisa, e o que ele faz? Ele e dá o primeiro abraço no poste que tem. Porque o cara consegue, começa a ter muita fama, o cara começa a ter muita coisa antes do tempo, não tem maturidade para aguentar, e quando ele chega no auge do sucesso, seja na música, em muitos lugares, é a síndrome que acontece, né? O que acontece? O cara começa a tentar encontrar um espaço para ele em algum lugar, nas drogas, ou na prostituição, e ele acaba se perdendo no meio do processo. E Deus, ele não quer que a gente se perca no meio desse processo. Deus quer que a gente chegue firme, e ele quer cumprir todo o propósito dele. E para a gente falar nisso, do plano espiritual de conseguir tudo que Deus tem para a gente, o caminho certo, eu queria mostrar o livro de Abacuque para vocês. E o livro de Abacuque, né, é um livro pequeno, é um profeta menor, tem 3 capítulos, foi escrito lá no século 7, mais ou menos no ano, entre o ano 600 e o ano 500. E algumas coisas estão acontecendo nesse processo de Abacuque. Primeira coisa, Abacuque significa abraço. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Você que é solteiro, sonha que está abraçando aquela donzela. Sonha que está abraçando a terra prometida. Sonha que o sonho está chegando. Abraço, fala assim, Senhor, Abacuque. Eu vou abacucar muito, Senhor. Vai chegar logo, Deus. E esse é o processo que a gente está vendo aqui no livro de Abacuque. Tem uma história acontecendo, tem algo acontecendo no reino de Deus. Tem algo acontecendo com o povo de Deus. O que que é? A gente lembra que Davi, ele foi um rei segundo o coração de Deus. Teve Salomão, um filho muito sábio. Não houve sábio mais do que Salomão. E depois Salomão, o reino, ele tem um filho chamado Roboão. Onde ele, né, cadê a Rosane? A galera do campinho, né? A galera do campinho, ele é um cara jovem, e ao invés de ele ouvir a Deus, e ouvir a sabedoria dos mais velhos, daqueles que estavam muito tempo no trono com os outros reis, ele foi pedir conselho só com os mais novos, a galera do campinho lá onde ele jogava futebol. E falou assim, e aí, o que, que eu faço com o povo? Meu pai era duro, meu pai também é duro. E os idosos, os anciãos sábios falaram assim, olha, deixa a mão mais leve, deixa a mão mais leve. Ele, e os jovens, não, vai lá, faz o povo trabalhar, seja mais duro. Se teu pai foi mais duro, você vai ser mais ainda. E ele ouviu os mais novos. E a Bíblia fala que nesse momento, houve uma separação no reino. O reino de Deus foi rasgado, o reino de Israel foi rasgado. No norte ficou Israel, com a capital Samaria, no Judá, no sul. E aqui a gente vê que aqui o pessoal de Israel, eles pecam, em Samaria pecam, não obedece a Deus, idolatria, o juízo de Deus vem, eles não entendem o processo de tribulação, eles não entendem as dificuldades, procuram outros caminhos, o caminho natural, o caminho onde não busca Deus, ele não busca o conselho de Deus. E aqui o povo é destruído. Vêm os assírios, um povo bem forte, que era o povo mais dominante da época, e conquista Israel, a galera do norte. E o que acontece com a galera do norte? Acontece que não há mais povo, não há mais nação de Israel, de Samaria. E eles viram aqui os futuros no Novo Testamento chamado os samaritanos. E a gente vê os samaritanos nasceu desse contexto. Agora a galera do sul, a galera de Judá, eles estão aqui. E Deus também está avisando, olha, conserta o coração, eu tenho planos para você, vai pelo caminho onde eu vou te mostrar. E eles escolhem muitas vezes o caminho natural, o caminho onde não é ouvir a Deus e não obedecer a palavra de Deus. E aqui a gente encontra Jeremias falando ao coração do povo para se arrepender, e a gente vê muitos profetas falando mentira. Muitos profetas mentindo no coração do povo, e o povo acreditando nas mentiras dos profetas porque agradavam a eles. Mas eles não queriam ouvir os profetas que realmente Deus tinha enviado, Jeremias e Abacuque, está nesse contexto. E Abacuque, o abraço, o abracinho, ele começa a conversar com Deus. Porque assim como Israel foi destruída, a nação dele está correndo perigo. Agora quem manda na jogada são os babilônicos. E você já ouviu falar do exílio da Babilônia? É aqui. Ele está aqui nesse processo, antes de qualquer coisa ruim acontecer com eles, ele entra na presença de Deus, ele ousa conversar com Deus, ele provavelmente era um adorador no templo de Deus, ele tocava, ele fazia salmos, e de repente a gente vê ele aqui no livro de Abacuque, em 3 capítulos, a primeira parte, ele começa nos primeiros 4 versículos a conversar com Deus, fala assim: Deus, cadê você? Tu que és tão bom, tu que és tão justo, não está vendo o que está acontecendo com a gente? Estão querendo pegar a gente, a tribulação está pegando a gente, algumas coisas ruins estão acontecendo, cadê você, Deus? E ele ousa conversar com Deus, ele ousa buscar a Deus, e aqui é como nós os justos, sofrendo, em iminente destruição, e a gente lê em Abacuque 1, dizendo assim no versículo 1, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, e não salvarás? E ele está aqui tendo uma guerra com Deus no coração dele. Mas ele não está tirando os atributos de Deus. Ele não está falando que Deus é ruim. Porque quando começa um processo assim, você consegue muitas vezes se ver nesse meio. Muitos falam: eu não vou na igreja domingo, não. O pastor falou que vai ter jejum de Daniel. De jeito nenhum, vou comer carne. McDonald's que me aguarde. Você não quer. Você quer mais relaxar e falar assim, e negar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Porque a atitude mais fácil, muitas vezes, nossa, é negação. É falar, não, Deus é bom, nada vai acontecer. Mas lembra da história do Paulo, acontece na vida de todo cristão, acontece na minha, na dele, na sua, na nossa. E ele continua: por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, guerras, litígios se suscita. E ele começa a clamar, interessante, ele fala de um problema real. Ele não está inventando coisa não, a coisa está feia. Está sendo pressionado. Imagine você estando na sua casa sabendo, olha, alguém falou que vai te assaltar essa noite, e você está lá: Deus, vamos assaltar. Eu lembro quando assaltaram a casa do pastor Tomás. Ele viajou para os Estados Unidos, ele ia ficar 6 anos, eu era jovem, e geralmente jovem cuida da casa de alguém que viaja, não é? Acontece, né? Você já deve ter passado por isso, né? E pastor Tomás viajou 6 meses, ele ia primeiro 2 meses, foi o golpe, tá, gente? Que grave, fique registrado. 3 meses, mais ou menos, ele ia ficar, acabou ficando 6 meses. E ele falou: você pode cuidar da casa pra gente? Eu falei: ah, tranquilo, né? Só que eu ficava mais fora de casa do que dentro. E um dia eu cheguei em casa, estava arrombada a porta. Eu olhei, não senti falta de nada, televisão, nada. Só todos os CDs que ele tinha. Então o ladrão devia ser crente, né? Só tinha CD cristão lá. E eu olhei a janelinha da cozinha, aquelas basculantes assim, falei: cara, foi ali que entrou, só pode ter sido. E o cara entrou, arrombou, saiu. Eu falei: tranquilo, né? Meu pai trabalhava com segurança. Se ele trabalhava com segurança, eu falei: pai, fui roubado. Ele falou assim: volta para casa, filho. Não, eu preciso cuidar lá, pai. Não, não, volta para casa, filho. Não, me ajuda aí, pai. Ele falou: tudo bem, vou te ajudar. Colocou alarme em tudo quanto era quarto, né? Instalou alarme, não sei o quê, né? O mesmo que a gente tem aqui, de código e tal, não sei o quê. E um dia eu chamei todos os meus amigos para dormir lá, e eu escrevi nas portas, fora, escrevi versículo, falei: ó, você precisa conhecer o Senhor Jesus, e escrevi: ó, o Senhor é o Deus da minha proteção. Inocente, sabe de nada, né? E meu pai falou a seguinte frase: olha, peixe pequeno traz peixe grande, cuidado, filho, não fica sozinho. Daí, chamei uns amigos, a gente estava lá, realmente, a gente estava vendo um filme, tentaram arrombar a casa e entrar novamente. A gente soou o alarme, chamou a polícia, aquela coisa toda. Mas, gente, a gente estava com tanto medo. Pensa nos caras crente, forte, com medo. Era nós. E eu lembro que quando o cara tentou, eles tentaram puxar a janela, eu falei: cara, o que está acontecendo? Daí todo mundo: tem alguém, tem alguém. Daí tinha uma lareira, sabe aquele negócio que tira a cinza da lareira, uma pazinha? O primeiro levantou e falou assim: vamos lá, vamos lá. Eu falei: cara, para com isso, para com isso. Eu sei que a nossa reação foi de medo, de estar assustado, cada um tentou solucionar da sua própria forma, mas a gente estava alucinado com medo. E no final, porque tinha um bandozinho, né, uma madeirinha, eles tentaram arrombar a janela, a grade, arrombaram, a grade veio para dentro, e a madeirinha cruzou e bateu no armário, e uma madeirinha, que nem uma vassoura, não deixou a janela ser aberta. Deus salvou a gente. Mas a gente passou a dificuldade. a gente passou sofrimento. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu falei, Deus, como é que pode? Cadê você? E eu começava a orar aquele Salmo 4:8, em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Nas noites, gente, eu dormia e ficava com os olhos assim, ó, no corredor. Foi mais 5 noites sem conseguir dormir. É, acontece com crente. Acontece com crente. E aqui a gente vê que ele não faz chantagem com Deus, ele não faz barganha com os líderes, não pede... Ele não faz alguma coisa, reação. Ele não é um rebelde sem causa. Ele fala, Deus, tem alguma coisa acontecendo. Ele diz, o povo de Deus está sofrendo, tem dor no coração, tem alguma coisa acontecendo. Cadê você, Deus? Interessante que Deus está lá, né? Deus está lá em cima, Deus olha e fala assim, ei, tem muito para aprender. Deus olhou, né? Sabe de nada, inocente. E Deus olhou e falou assim, eu vou responder para ele. E Deus, ele entra numa conversa com Abacuque. E ele diz, a atitude do povo está errada. Há pecado na nação, o povo santo não está bem santo assim. Eles estão se rebelando a Deus. Há contra Deus muitas coisas. E se continuar sem acontecer arrependimento, mudança. Se não houver mudança, a punição pode vir. A ira do Senhor pode pegar por alguém. Mas eles falam assim, como assim, Deus? E Deus responde de uma forma tão bonita. Mesmo na tribulação, você ouve uma voz silenciosa que às vezes com muito amor te fala alguma coisa muito forte. E com muita sinceridade. Deus fala assim, Abacuque 1:5-7 fala assim, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, esvanecei, porque realizem vossos dias obra tal que vos não crereis quando vos for contada. Meu, se alguém está profetizando sobre você, começa a falar assim, vai acontecer uma coisa maravilhosa. Que se alguém contasse, ninguém acreditar, muito grande. Você fala assim, fala Deus, fala mais Deus, eu quero ouvir. E Deus continua falando. E Deus diz assim, pois eis que suscita os caldeus, uma nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles são rápidos. Eles são maus. Uou! E Abacuque está lá. Tentando entender. Meu amado, a fé que nos é gerada para conquistar a promessa passa pelo pente fino de Deus. A fé que nos é colocada para a gente alcançar as promessas, Deus vai passar o scanner dele no nosso coração. E ele vai ver, e melhor a gente falar nesse momento, a gente fala, Deus, vem em mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, tem alguma coisa errada que eu estou fazendo? Deus, o que está acontecendo? Né? Aqui não tem uma palavra profética. Né? No livro você não vê o profeta dizendo, então o profeta disse pela voz do Senhor. Então veio outro profeta e falou para Abacuque. A gente vê Abacuque conversando com Deus e Deus respondendo para Abacuque. Eu me lembro uma vez que eu estava na comunidade lá em Curitiba. Eu, antes de ser casado, e tinha uma ministração profética. Veio um cara de fora, estava profetizando. E eu lá, puxa, eu queria tanto receber profecia na minha vida, né? Que legal, eu queria ouvir o que Deus tem para falar para mim e tal. E eu sentei na cadeira e tal. E quem chega do meu lado é o pastor Miguel. Quem conhece o pastor Miguel? Né? O pastor Miguel chegou do meu lado e falou assim, Dudu, você vai ser o próximo. Eu falei, nossa, Deus vai falar comigo. Que animal. E eu ali todo animado na cadeira. Deus vai falar comigo. Glória a Deus, estou animado, Deus é bom. E de repente eles lá no microfone falam assim, então pessoal, o avião dele vai partir daqui uns momentos, a gente vai acabar a reunião, né? Ele precisa sair, por favor, ninguém converse com ele. E ele sai, e eu fico na cadeira, até hoje esperando. Há momentos que Deus está trabalhando no teu coração, meu amado. Paciência. Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ter promessas para a minha vida, mas Deus queria ver a minha reação, provavelmente. E eu ficava ensaiando, Deus, quando que vai ser? Né? E chega um momento na sua vida que Deus quer realizar as coisas e Ele realiza. E Ele fala. E Ele ministra. Agora aqui, Deus quer passar no nosso coração e ver se há alguma coisa errada. Porque eles estavam errando. E ao mesmo tempo a nossa resposta tem que falar assim: Deus, eu quero cumprir os seus sonhos. E quando você está falando, Abacuque está falando isso para Deus, Deus está falando para Abacuque: Abacuque, eu vou esmagar você. Você está lá orando: Deus, cumpre os sonhos na minha vida. Deus, todas as promessas que tem para mim, o Senhor te prometeu tanta coisa. E Deus fala assim: tudo bem, eu vou esmagar você. Mas com amor, com jeitinho: eu te amo tanto, eu vou trabalhar no teu coração. E parece que a mensagem para Abacuque é essa. E a gente tem que entender alguma coisa, meu amado, chamada tribulação. A gente tem que entender uma coisa chamada tribulação e alguma coisa que a gente é colocado em muitas coisas, em muitos momentos da nossa vida. Se a gente for para Romanos 5, fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados em Deus, nós temos paz com Ele, nós estamos em Cristo. E Ele continua dizendo: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Diz comigo: fé. E a Bíblia diz: a esta graça na qual estamos firmes. O que nos deixa firmes é a fé. É a fé, aquilo que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos. E a Bíblia diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, tudo é bonito, nós vemos pela fé, nós queremos ver a glória de Deus na nossa vida, tudo vai acontecer, muito bom. E não somente isto. Romanos continua: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Puxa, mas estava tão bom o texto, né? Por que que Paulo colocou essa palavra aqui? Sabendo que a tribulação produz, quer dizer, tem um fruto, tem um resultado. Quando Deus trabalha, quando a gente está em Deus, a gente está em paz com Deus, mediante a Cristo, nós temos acesso à graça, à glória dEle. A Bíblia fala que não somente isso, mas também nós temos que nos gloriar também nas tribulações. Por quê? Porque ela produz alguma coisa. A Bíblia fala: gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, a esperança. Agora eu vou te dar uma definição de tribulação, que a gente gosta de usar nos jovens. A tribulação, meu amado, você é a uva. E Deus, você entra como uva e Deus entra com um pezinho. Isso é tribulação. Então, imagina você, um monte de uvinha, e Deus falando assim: agora, a uvinha, para virar vinho, tem que fazer o quê? Tem que esmagar. E Deus fala: eu vou esmagar você. Tchuki-tchuki. Você entra como uva, eu entro com um pezinho. Deus é amor. Mas Deus, Ele traz algumas coisas na nossa vida, tribulação, para nos pisar, para nos esmagar, para nos tratar o coração. Agora, não tem a imagem de um Deus ruim. Porque essa tribulação, ela vem para o nosso bem, porque Ele quer produzir um caráter em nós, como experiência, glorificando mais a Deus, um caráter igual ao caráter de Cristo. Para quê? Para que a gente possa suportar quando chegar as glórias do Senhor sobre as nossas vidas. Quando chegar a casa própria, você não falar: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Você vai falar: eu tenho, cara, ó, Deus tratou muito meu coração, vamos orar junto. Deus vai abrir as portas. Você vai ter um caráter diferente. Você vai ser um caráter para suportar o que Deus pode te dar. Porque Deus não vai dar muitas coisas para aquele que não está preparado. Você quer receber o plano de Deus? Você quer subir em Deus? Quer ir onde Deus quer colocar você? Aprenda que a tribulação faz parte do processo da tua fé. Aprenda que isso vai acontecer na tua vida. E tribulação é pressão. É esmagar como uva. Mas muitos de vocês podem estar pensando: tudo bem, Deus já me pisou muitas vezes, mas não morri. Fui esmagado, mas não morri. Tudo bem, estou vivo. Mas muitas vezes acontece pressão, acontece opressão, acontece aflições na sua vida, acontece tribulação, angústia, dilemas. Dilemas se levantam. Será que Deus existe? Será que Ele quer fazer aquilo comigo mesmo? Será que eu ouvi a voz de Deus mesmo? Isso é tribulação. Tribulação não é só ser esmagado. É esse processo que está mexendo com você. E você parar de ser autossuficiente e falar: Deus, não está dando fazer sozinho as coisas, não. É você estar com soberba muitas vezes, Deus falando assim: puxa, Deus, me pegou. Eu quero ser mais humilde. É começar Deus falar com a gente. E a gente vê que o profeta ele passa com uma crise, ele começa a perguntar, e ele clama de novo. Ele pergunta, Deus responde. E depois ele pergunta, Deus vai responder de novo, até que ele possa entender. Duas vezes há uma conversa paralela entre eles. E aqui, na segunda conversa, é interessante que alguma coisa aconteceu. Ele responde, ele fala assim, por-me-ei na minha torre de vigia. Depois que Deus fala tudo isso, que a tribulação vai acontecer na vida dele, ele fala assim, tudo bem, eu entendi, eu sei quem tu és. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E a resposta eu terei, e que resposta eu terei à minha queixa. E a gente vê que alguma coisa acontece no coração dele. Ele diz antes, ele diz assim, tudo bem, eu entendi que o Senhor quer tratar o meu coração, que eu tenho coisas para ser tratado. Mas não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver ao mal e a opressão, não podes contemplar. Toleras o que procede perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Ele não negou os fatos. Ele falou assim, eles estão tentando matar a gente, o Senhor vai usar um povo mais ímpio para tratar a gente que é menos ímpio que ele? É isso? Tudo bem. Então eu vou me colocar numa torre de vigília. Ele fala assim, eu vou ficar numa posição onde Deus vai falar. Deus vai falar. E duas coisas acontecem aqui nesse processo da segunda conversa. Primeiro, ele reconhece o caráter de Deus, fala, não és tu santo? Não és tu que conhece todas as coisas. Ele não nega a santidade de Deus e o caráter de Deus. Meu amado, quando você estiver passando uma tribulação, quando você estiver passando um dilema, qualquer situação na sua vida, lembra, não nega. Deus continua sendo Deus acima de todas as circunstâncias. Não nega o caráter de Deus. E segunda coisa, ele fala assim, então beleza. Eu vou ficar esperando no quarto da guerra, na minha sala de oração, no meu tempo com o Senhor, até que o Senhor venha. Porque ele diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta ele tem para a minha queixa. Torre de vigília é isso. Você está lá na torre do castelo e você está olhando. Alguém está chegando? Alguém falou alguma coisa? Tocou alguma trombeta? Você está com o coração aberto, você está andando na rua falando, Deus, quer falar comigo? Estou te ouvindo direito. Você pega o celular, Deus, você mandou alguma mensagem? WhatsApp com Deus, aconteceu alguma coisa, né? E alguma coisa está acontecendo, né? Eu lembro que um dia, eu estava na faculdade, e a gente tinha um grupo de oração, e a gente acabou de orar, e tinha o pessoal conversando, como a gente está aqui, e o pessoal começou a conversar, eu falei, puxa, Deus está fazendo algumas coisas na minha vida, tá? A gente estava conversando, e uma menina chega e fala assim, olha, Deus é assim, assim, assim, e naquele momento eu falei, eu liguei o rádio, eu falei, pô, é Deus falando. E era tudo que eu precisava ouvir, numa simples conversa. Então, o que ele fez aqui? Ele antenou com Deus e falou assim, Deus, eu estou preparado. Quando o Senhor disser, eu quero fazer a tua vontade. Gente, no meio da tribulação, ele teve uma atitude. E o justo viverá pela fé. E o que o Senhor disser, mesmo que eu passe tribulações, eu confiarei. Eu confiarei. Eu vou confiar no Senhor. E Deus responde de novo. E Deus responde de uma maneira diferente. Agora Deus fala assim, tudo bem, você entendeu o que eu falei? Você teve a posição sua, você me glorificou, né? Você vai ficar aberto para eu falar com você? Estou falando agora. E ele diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Então, num bate-papo com Deus, aqui ele revelou de novo. E Deus falou uma coisa muito legal, falou assim, constrói um outdoor. Porque o que eu falei vai acontecer. E há momentos na nossa vida que a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que possa nos dar esperança. A gente tem que lembrar os sonhos de Deus, tem que colocar no nosso coração, tem que colocar na parede, tem que colocar em algum lugar para lembrar qual é o processo que Deus está fazendo com a gente e onde Ele quer nos levar. E aqui ele fala para Abacuque, escreve a visão. Escreve a visão. O Senhor me responde e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. E gente, outdoor, ele é grande, não é? Você está com um carro na estrada, o que acontece? Casas Bahia em liquidação. Ô, glória, vou pintar lá. Você consegue ler o que está escrito? E o que Deus está dizendo é assim: escreve a visão que eu tenho para você. Porque se um dia até quem passar correndo vai ler o que está escrito. Deus, ele chama a trazer no nosso coração que nos dá esperança. Escreve a visão tem um tempo. Espera, porque tem um tempo certo para acontecer. Tudo que Deus faz é num tempo determinado. Tem um tempo para todo propósito abaixo dos céus. Lembra isso. E a visão maravilhosa que ele mandou escrever assim: os babilônicos vão pegar vocês. Eu vou trazer tribulação, porque eu quero fazer vocês um povo melhor. Lembra, Israel não quis saber. Judá, mesmo eles passando por essa tribulação, mesmo eles sendo castigados, levados cativo na Babilônia por 70 anos, depois Deus fala assim: chegou o tempo. E ele vem como aquele que vem redimir o seu povo. Meu Salvador, meu resgatador. E redimir, a palavra redimir, é pagar com um preço e tirar da escravidão. E Deus faz isso com a gente muitas vezes. Às vezes a gente está escravizado em pecados e muitas coisas, e Deus fala: eu vou te tirar. Eu vou te resgatar, eu vou te redimir. E redimir é pagar com alto preço. Ele pagou na cruz do Calvário um alto preço para redenção, para redimir a gente. Comprou, pagou, resgate, é meu. Tirei da escravidão. E aqui, depois de 70 anos, como foi profetizado pelo profeta Daniel, ele vem e cumpre essa promessa. E a gente vê Zorobabel trazendo a primeira galera, né? Esdras, a gente vê Neemias trazendo a terceira galera, a gente vê o povo regressando para a terra de Deus. A gente vê a reconstrução do templo, depois a gente vê a reconstrução dos muros, onde há proteção. Ou seja, Deus não só tratou na nossa tribulação, mas Deus nos resgatou, nos trouxe santos numa posição, como um povo escolhido, e está o quê? Ele está restaurando o templo, adoração ao Senhor, ele está restaurando os muros de proteção. Não é qualquer coisa que vai pegar você mais, não é qualquer coisa que vai te abater mais. Você já está diferente, o povo já está um povo tratado, o povo já está um povo redimido, já é um povo que fala assim: Deus nos redimiu, vamos restaurar o louvor ao Senhor. E há um tempo de a gente fazer isso. E é o que aconteceu com o povo de Deus. E aqui a gente vê o que está acontecendo com o profeta no meio do processo. A gente vê a resposta de Deus. A gente vê o que Deus fez. A gente vê a resposta de Deus ao povo. Mas a gente vê Deus falando com um homem. O que ele queria fazer naquele momento. Escreve a visão. E esse escrever a visão tem tudo a ver com fé. Tem tudo a ver com o que Deus quer fazer com a gente, porque se você pegar esse texto aqui de Abacuque, se você lê ele, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para quem até estiver correndo, leia, porque vai se cumprir no tempo determinado, certamente virá, vai acontecer, eu disse, vai acontecer, eu disse. É o que Deus está dizendo aqui. Se a gente pegar a definição de Hebreus 11, 1, diz, fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se sabem e a realidade das que não se veem. Certeza das coisas que se sabem. Eu sei. Os babilônicos vêm pegar a gente. Deus vai me tratar, tribulação. E a realidade das que não se veem. Deus, eu não estou vendo, mas o Senhor está aí, né? Eu creio que o Senhor vai cumprir todo o teu propósito em nossas vidas. E a gente vai passar por toda essa tribulação, mas a gente vai sair mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Entende o processo que Deus quer fazer com a gente? Entende o que Deus está fazendo no nosso coração, está fazendo na sua vida, na minha vida, né? E lembra, gente, o miolo do romance é legal. A capa, a introdução pode ser linda. Não adianta só ver o primeiro capítulo e o último capítulo da novela. Não dá. Vê o miolo. Não vai ver novela, tá, gente, por favor, mas vê o miolo aí do livro, né? Vê o miolinho, vê o que Deus quer fazer no nosso coração. E vem essa parte da rendição, de Deus como redentor. Jó, ele disse isso. Se você pegar o Salmo 73, pegar vários salmos, muitos gritam: Deus, cadê o Senhor no meio da nossa tribulação? E Jó, ele fala uma coisa muito importante, ele diz assim: porque eu sei que o meu redentor vive. Gente, olha o que Jó passou. Olha a tribulação que aconteceu e acometeu Jó. E por fim se levantará sobre a terra. Ele fala assim, olha, chega um momento que você fala assim, ó, nada mais é importante do que Deus na minha vida. Nada mais é importante do que os planos dele para a minha vida. Deus deu, Deus tirou, Jó disse. Falou, cara, está acontecendo tribulação, não tem problema. Se eu perder todos os prazeres que eu tenho nessa vida, se eu perder tudo aquilo que ao meu redor me dá segurança, me dá algum sentido de vida, eu ainda tenho o Senhor, eu tenho Deus. É o que Jó mostra no seu testemunho, é o que Deus quer que a gente viva. Porque quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, quando a gente começa a dizer, a despeito de tribulação, a despeito de eu ter ou não ter, Deus é o meu Redentor, a gente começa a ter uma visão muito diferente. E você começa a andar num nível de fé muito diferente. Você vive pela fé. Se você pegar Abacuque 2,4, fala assim, o soberbo, o versículo começa assim, o soberbo, o começo aqui, a sua alma não é reta nele, mas o justo, é o justo, justificado por Deus, que vive pela fé. O justo viverá pela fé. E a gente vê que, conversa 1, conversa 2, Abacuque vem e fala assim, no último capítulo, no capítulo 3, fala assim, vou fechar essa conversa, entendi tudo. Eu entendi, é tribulação, mas Deus é Redentor. Deus vai cumprir os propósitos dele, sobre a nação dele, sobre nós. E ele canta uma música, ainda que a figueira não flore... Não, não foi ele que escreveu, não. Não, foi ele que escreveu. Fernandinho que copiou. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Eu creio que ele está falando com convicção, com alegria. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Gente, olha o que ele está dizendo. Ainda que não tenha figo, vou passar fome. Ainda que não tenha uva, ixi. Ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, não vai ter azeitona. E os campos não produzam mantimento, ixi, vai faltar comida. As ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco, tudo bem, ovelha eu posso viver sem. E dos currais não haja gado, cadê o churrasco, Deus? Até o churrasco você vai tirar, Deus? Ele não fala isso, ele fala com alegria, ainda que aconteça tudo isso. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Oh, isso é um testemunho, é uma vida dizendo, o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como da coça e me faz andar alternadamente. E ele termina dessa forma, alegre, dizendo, Deus, a visão é essa, o Senhor vai tratar com a gente, glória a Deus. E a gente lembra o que o Tiago fala. Tiago, no capítulo 1, 2, ele fala assim, tende por motivo de muita alegria o passar por provações. É alegria, porque você é tratado, Deus vai te usar. Você é tratado, Deus vai dar. Você é tratado, o sonho acontece. Chegou. Mas não é aquele antes e depois dessas revistinhas de venda, né? Antes, depois... É tudo assim, né? Aparece antes a pessoa assim. Depois. Tem o meio. Mesmo que eu não compreenda Deus por completo, eu confio. Se tudo de errado acontecer, de negativo e tribulação, eu confio em Deus. E o que eu queria deixar é essa frase, é o justo que viverá pela fé. E o que o Senhor disser, mesmo que eu passe tribulações, eu confiarei. Amém? Gente, eu aprendo algumas coisas que eu queria deixar finalizando para vocês. Tem gente que quer dar um abacuque só para a promessa, mas não quer dar um abacuque para Deus. Ou seja, tem gente que quer dar só o abraço na promessa, mas esquece de Deus. Gente, o Deus da promessa é mais importante que a promessa. Outra coisa que eu aprendo é que tem gente que quer reclamar, mas não quer conversar com Deus. Abacuque não reclamou. Ele falou, Deus, olha a nossa situação. Tu és justo. Age em nós, lembra a resposta de Deus, busca Deus, Deus fala, mesmo que eu não entenda, eu não vou deixar Deus, eu não vou pirar na batatinha, eu não vou chutar o balde, eu não vou faltar no culto, eu não vou mais no GP, não, eu vou continuar firme, eu vou continuar, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive. justo viverá pela fé. E fé não é ausência de tribulação. A vida com Deus não é ausência de tribulação. Mas a nossa vida com Deus é muito melhor. É muito mais produtivo. Dá muito mais fruto. Dá muito mais fidelidade, muito mais felicidade. E no final de tudo isso, gente, se contabilizar na balança, você vai ver o futuro de um ímpio, o soberbo, a sua alma não é reta nele. E você vai ver na balança todos os benefícios no final da eternidade e nessa vida, o que Deus tem para reservado para aqueles que o amam. Que nem subiu ao coração do homem, ninguém viu, nem ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam, aqueles que o adoram. O justo viverá pela fé e a recompensa dele no final, mesmo a vida de Jó sendo tudo aquilo, a recompensa dele foi bem maior no final. Não é barganhar com Deus, mas é falar assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo de bom não tenha mais na minha vida, Senhor, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Quem viverá pela fé é o justo. É o justo. E outra conclusão que eu tiro desse texto, desse tempo que a gente teve, é que deixa Deus ser Deus. Entendeu? Deixa Deus ser Deus. Não dá uma de soberano. Não dá uma de muito sábio, além do que é, além de Deus. Deixa Deus ser Deus. Salmo 46 fala assim: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Nossa função é como nós vamos passar essa tribulação. Aprovados, obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar. Aqueles que amam a Deus, aqueles que se rendem ao Senhor, aqueles que são transformados à imagem do Senhor. Nele eu confio. Meu amado, se no dia da tribulação, por tudo que você está passando, mesmo você tendo as promessas, as coisas estão te machucando, eu digo no teu coração hoje, diga para o teu coração hoje, fala assim: Deus, a despeito das tribulações, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. A gente estava com alguns jovens um dia de carro na estrada, e tinha muita neblina, a gente não conseguia ver muito. Só dá para ver um laguinho, um carinha pescando bem de manhãzinha. E um teve a ideia: abre a janela, põe a mão para fora. Gente, era gelado, era molhado, era bem de manhãzinha. A gente não via muita coisa. E depois a gente via tudo. Era seco, agradável. Às vezes você não vê no meio da tempestade, no meio da tribulação, você não vê muita coisa. Mas você pode dizer: eu confio, eu confio, eu confio. Deus te deu promessas, a chave para conquistar é confiar nele, do jeito dele, deixando ele ser Deus, soberano, sobre toda a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria convidar você, se você tem passado esse processo de tribulação, se a cenourinha, as nozes estão muito longe de ser conquistada, vem aqui à frente e conversa com o Senhor. Nós vamos ter um momento de adoração, eu queria convidar o louvor. Enquanto a gente estiver adorando o Senhor, adore o Senhor no seu coração. E fala: Deus, eu converso contigo hoje, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Se você tem dificuldades na sua casa, na sua família, nesse tempo, se você tem passado tribulações, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se coisas têm acontecido na sua vida onde você fala: Deus, eu até desisti. Eu até desisti, a tribulação me pegou. Lembra que a tribulação é um processo onde Deus vai fazer você melhor. Deus está consertando muitas coisas no nosso coração. E o final disso vai ser uma pessoa melhor. O caráter de Cristo melhor. Pode vir, meu amado. Nós vamos estar adorando agora em uma música. E você vai ter a ousadia de Abacuque. Abacuque significa abraço. Você vai adorar a Deus e abraçar Ele. Fala: Deus, eu te amo. Eu vou te abraço nessa noite. Eu quero conversar contigo. Fala comigo. Tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado nesses dias de dificuldade. E eu confio que o Senhor tem esses planos para concretizar em mim. Fala comigo em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém?